provavelmente o quarto mais místico que entrei. Toda uma aura e ambiente de reflexão envolviam este quarto, inclusive o seu interveniente. No mesmo, existe uma espécie de altar com imensos tipos de anjos, o local predileto da Letícia. A mesma disse que por vezes passa horas a adorar estes objetos. Como ela refere, é algo que tem demasiado significado para ela, muito para além do mundo físico, daí a escolha ter sido esta. Nota-se claramente que é algo que lhe transmite imenso e se espalha-se por todo o quarto. Senti que entrei numa outra dimensão espiritual e que foi sem dúvida uma boa experiência.